Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um Bate-Papo Musical. E eu quero convidá-los, nesse momento, a ficarmos juntos na próxima hora, curtindo exatamente essas coisas boas que a gente procura trazer para você, com carinho, né, com amor, fazendo aí um resgate de tantas coisas bonitas que passaram, que deixaram saudade e com certeza marcou a vida de cada um de nós em algum momento. São músicas que a gente já não ouve mais na grande mídia, mas temos aqui essa missão, esse compromisso de apresentar esse repertório como alternativa àquilo que está aí e que não cumpre mais com esse papel. Vamos ter hoje no nosso quadro Brasil Frente e Verso uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, falando um pouco mais da mulher brasileira, né? Voltando mais para a questão nacional da mulher. Vamos ter o nosso grande encontro, grandes encontros também hoje. Um belíssimo encontro, vocês vão ver. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar, diz rapaziada. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Eu não poderia abrir esse programa sem antes fazer aqui, deixar minha homenagem a todas as mulheres, né, todas as mulheres que são batalhadoras mesmo hoje, são mulheres que já estão aí no mercado de trabalho, as mães de família, que mudou esse perfil há tanto tempo atrás, eram mães, donas de casa, hoje estão no mercado de trabalho, hoje estão correndo atrás do seu pão também. E tem que dar conta tantas vezes, não só do seu trabalho, da sua profissão, como também da casa, da maternidade. Então, o trabalho dobrado, triplicado que a mulher tem em relação a nós homens. E nós ainda reclamamos, né? Então, parabéns a todas as mulheres, fica aqui a minha homenagem a elas. Vamos abrir a parte musical do nosso encontro de hoje com Tito Madi, grande Tito Madi, Menina Moça, do Luiz Antônio. Você, botão de rosa, amanhã a flor mulher, joia preciosa, cada um deseja e quer. De manhã banhada ao sol, vem o mar beijar, lua enciumada, noite alta vai olhar. Você, menina moça, mas menina, que mulher, confissões não ouça, abra os olhos se puder. Tudo tem seu tempo certo, tempo para amar, coração aberto faz chorar.

sexo frágil. Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas. Sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa. Mas no fundo me enfeitiça. Quando eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Olá, amigos e amigas. Hoje, em Brasil Frente Verso, nada mais apropriado, exatamente por ocasião da proximidade do dia 8 de março, em falar no Dia Internacional da Mulher. Elas querem é poder. Assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, gangas do Rio, esposas drogadas, tadinhas mal pagas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila. Falando do Dia Internacional da Mulher, nada mais justo do que falar da saga da mulher brasileira, da submissão à emancipação. Como se deu isso? A mulher escrava, a mulher negra, que veio aqui para a colônia, se submetia de toda forma ao seu senhor de engenho. A mulher lutando no tempo do império por um lugar ao sol, por a conquista do espaço na sociedade, teve em Maria Quitéria um grande valor, uma enfermeira que se vestiu de homem, com roupa de homem, para se esconder e ir como enfermeira para a frente de batalha. Nada mais exemplar também do que Anita Garibaldi se juntou ao seu amante, ao seu amor Garibaldi, lutando ao lado dele na Itália e também fazendo um trabalho de pioneiro junto a soldados no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E depois nós temos também, pela conquista do voto, pela luta pelo voto no Brasil, uma mulher muito importante, Berta Lutz, que em 1933, durante o governo de Getúlio Vargas, conseguiu finalmente colocar na Constituição Brasileira de 34 o direito do voto da mulher. Temos também, nos dias de hoje, as mulheres conquistando um grande espaço na área política, na área social, como empresária, na área econômica também. E aquela mulher que finalmente conquista um espaço máximo na sociedade brasileira ao se candidatar e se eleger presidente da República, a presidente ou presidenta, conforme queiram, Dilma Rousseff. Eis aí a grande saga da mulher brasileira, lutando pelo seu espaço e fazendo jus à sua grandeza, ao lado do homem, nunca atrás do homem. escrever uma mulher, não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é. É o risco tentar resumir mulher. De um lado é corpo e sedução, do outro força e coração. É fera e sabe machucar, mas a primeira te curar. Sempre faz o que bem quer, ninguém pode impedir. E assim começa a definir mulher. Mulher, entre tudo que existe é principal. Pra você gerar não dá pra viver. Às vezes pede proteção pra ter um pouco de atenção. Se finge ser tão frágil, mas domina quem quiser. Pois ninguém pode definir mulher. Musical. Comunicando, Marcos Rangel. Lembrando que para você entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários a programas, pedidos musicais, sugestões para o especial do mês, mande e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. Agora, na sequência do programa, vamos ouvir a composição do Hildon, na voz do Hildon, Acontecimento. Acontecer um dia você vem de uma vez pra mim. Haverá de aparecer a lua e estrelas enfeitando o céu. E eu vou ter razão pra ser feliz. Porque, porque te amo. O amor mais lindo que já existiu. Haverá de aparecer as flores mais bonitas que o mundo viu. Ouvimos com Hildon do Hildon, Acontecimento. Grandes Encontros. Nosso grande encontro de hoje, um encontro memorável, e infelizmente eu não consegui maiores informações sobre esse encontro, não tem exatamente o ano, não tem onde foi, mas vale o registro. O encontro entre Moreira da Silva e Roberto Carlos, cantando de Moreira da Silva e Ribeiro Cunha, Na Subida do Morro. O meu querido sambista, o maravilhoso Moreira da Silva. Na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito, bater numa mulher que não é sua, deixando a nega quase nua no meio da rua. A nega quase que virou presunto. Eu não gostei daquele assunto. Hoje venho resolvido. Vou lhe mandar para a cidade de pé junto. Vou lhe tornar em um defunto. Você mesmo sabe que eu já fui um malandro malvado. Somente estou regenerado, cheio de malícia. Dei trabalho à polícia pra cachorro. Dei até no dono do morro, mas nunca abusei de uma mulher que fosse de um amigo. Acho que vou zangar contigo. Hoje venho animado a lhe deixar todo cortado. Vou dar-lhe um castigo. Entro-lhe o aço no abdômen, tiro fora o seu umbigo. Aí castiguei 4 dedos de soligem na barriga do Vargulino. Não faça isso. Não, mas quando ele ia caindo, ele disse: Manegueira, você me feriu. Eu então disse-lhe: é claro, você me desrespeitou, mexeu com a minha nega. Você sabe que em casa de vagabundo, malandro não pede emprego. Como é que você vê com chave cara? Tá armado, Argulino? Ok, sem ar, sem ar. Eu quero ver gordura que a banha está cara. Gordura, né, malandro? Aí, chamou no aço, peixeira, que o bagulho pedou dentro, físico é milhar e filha matubagem. Ele caiu, todo ensanguentado. E as mulheres, bicho, que as mulheres, né? Como sempre nervosas. Meu Deus, esse homem morre, moço, coitado. Olha, está se esvaindo em sangue. Então vem aquela baba de quiabo. Minha sogra dá-lhe um óleo camforado, penicilina, estreptomicina, crebiosa, hidrazina, vacina sabin, mas vamos à estava fria. Agora o malandro que é malandro, Roberto, não denuncia o outro. De jeito nenhum. Então diz o malandro: vocês não se afobem, que o homem dessa vez não vai morrer. Se ele voltar, dou pra valer. Vocês botem guerra nesse sangue, não é guerra, é brincadeira. Vou desguiando na carreira. Mas um busta já vem. E vocês digam que eu estou me aprontando enquanto eu vou me desviando. Vocês vão ao distrito, ao Delerusca se desculpando. Foi um malandro apaixonado que acabou se suicidando. Confirmamos então no nosso Grandes Encontros de hoje esse encontro entre Moreira da Silva e Roberto Carlos, cantando de Moreira da Silva e Ribeiro Cunha, Na Subida do Morro. Lembrando que para entrar em contato com o programa basta mandar e-mail para papa@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com 2 S, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestões para o especial do mês. Ok? Então aguardo o seu contato, papa@arquivossonoros.com. Vamos, na semana passada, lamentavelmente, nos deixou, né? Como dizem alguns, foi pro segundo andar de cima, subiu, várias, né? Cada um usa uma expressão. Enfim, mas nos deixou Peri Ribeiro, e grande cantor, uma voz lindíssima, uma interpretação muito doce. Eu gosto muito do Peri Ribeiro. E homenageando postumamente, vamos ouvir com Peri Ribeiro Negro Telefone. A composição é Dorivelto Martins e Davi Nasser. O meu cigarro apagou e ela não vem, não vem mais. Depressa a noite passou, nenhum recado deixou. E esse negro telefone até agora não tocou. E esse negro telefone até agora não tocou. Será que ela ainda lembra do compromisso que tem? Ou será que ela agora deixou de me querer bem? Será que onde ela mora está chovendo também? Ou será que ela agora dorme nos braços de alguém? A chuva cai na vidraça, a vida é triste sem graça. De depressa a noite passou e o meu cigarro apagou. E esse negro telefone até agora não tocou. E esse negro telefone até agora não tocou. Ouvimos então com o Peri Ribeiro, Negro Telefone, de Erivelto Martins e Davi Nasser. Na sequência, vamos ouvir mais um que também nos deixou recentemente, Vando, que vai cantar pra gente Gosto de Maçã, e a composição é do Vando. Ouvimos com o Vando, Gosto de Maçã, do Vando E mais uma homenagem póstuma também a esse que nos deixou também recentemente. Vamos ouvir agora, com certeza, alguém que você não ouve há muito tempo também, Jardes Macalé. Sem essa, a composição do Jardes Macalé e Duda. Que sempre ficaram caladas. Olha, não é nada disso. É fácil entender. Ela só veio para me dizer adeus. Mas o que eu queria mesmo era não ter mais tempo para me comover. Mesmo assim, fiquei pensando que a gente podia viajar e fazer um álbum de fotografias pra depois queimar e depois levar. Mas quanto ao resto, não. Não é nada disso. Embora eu não saiba dizer mais nada. Ouvimos com o Jardes Macalé, do Jardes Macalé e Duda, Sem Essa. Na sequência, vamos ouvir com Fagner, Sangue e Pudins. A composição de Abel Silva e do Fagner. Não quero saber quem sou, morro de medo. Nem quero saber aonde for, é muito cedo. Talvez se eu arrancasse de minha língua o sinal. Talvez se eu inventasse o juízo final. Talvez se eu prometesse sangue e pudins. Ou